Ei, Jong é apelido, eu me chamo Gustavo. Agora pode falar que o brabo tem nome. Ganhei fama e dinheiro, mas perdi minha liberdade. Foi pros meus fãs, pelo menos não foi na mão dos homens. Gritando atividade lerda aos Ronaldo vindo. Eles querem tirar seu corpo aí nesse cimento. Fala mal, mas aqui é bola, igreja ou crime. Que serve pra tirar os menorzinhos do sofrimento. Então a onda é cê vá pro Pandade, vá pro Mac. Se essas minas liberam chata, aí nós vamos mesmo. Cresci ouvindo Ticão, Gaiola e Afroex. Sangue grosso, cara de mal, não sou dos afroemo. Yo, yo, hey. Todo mundo quer ser o 10 e faixa, hey. Larga essa use, pouca tá seu facho. Liguei pra Andorra e ela abriu a caixa. Pra chegar aqui em cima, o buraco é mais embaixo. Sempre sonhei em ser jogado. Hoje em dia o pai só dá show em estádio lotado. Destaque do campeonato, sempre marcando gol. Ainda que sempre marcado, mas aprendeu a dividir quando não tinha nada. Não vai sofrer pra dividir agora que tem tudo. A condição que faz o homem, então faço minha cara. É o cachimbo que entorta a boca e te deixa papudo. Ela pergunta se eu tô vivendo uma vida dupla. Deus deu uma pra cada um, então cuida da sua. Disse que tem tesão em toda essa cachorrada. Nem terminei a frase e ela já tava nua. Todo de grife, sinto Louis V. Sinto muito, mas seu talento eu juro que não vi. Já disse rap é o caralho, eu sou sujeito homem. Mas a real que ainda sou dos melhores MC. Sem pretensão, sinto o peito bom de aguenta a pressão. Se não vai tomar no ulalala, ulalala, ulalala, ulalala, ulalala. Sem pretensão, sinto o peito bom de aguenta a pressão. Se não vai tomar no ulalala, ulalala, ulalala, ulalala. Eu peguei essa grana, mano, eu tava de lalá. Se piar na reta, o flaco vai estalar. De onde esses preto veio com essa lalá? Tá muito bonita, acho que começou a roubar. Pente tá girando, fica na mira do clique. Passa em frente os canos e grita foco, ter polícia. A Glock quando canta sempre assina mais um hit. Saudade dos meus manos que não passaram dos 15. É sem pretensão, Glock rajadão. Eu piei no baile, tava dia catrovão. Ela fala sim, eu digo que não. Sua buceta na boca e o malote na minha mão. Fala tu, Jonga. Sem pretensão, sinto o peito bom de aguenta pressão. Se não vai tomar no ulalala, ulalala, ulalala, ulalala, ulalala. Sem pretensão, sinto o peito bom de aguenta a pressão. Se não vai tomar no ulalala, ulalala, ulalala, ulalala, ulalala. Nós é nós, amigo, não se confunda. Gerando euro, eles na crise profunda. Pra tá vivão, lealdade e ajuda. Já que os amigos de sexta são os mesmos da segunda. Desde o antes do antes, referência pros cria. Compromisso com a gente é o que sabota queria. Tem que gostar daquilo que se vê no espelho. Ninguém chega ao sucesso tendo dó de si mesmo. É, ambição tem que vir da placenta. Se tiver outra visão, me convença. Pra mim é tudo ou nada, pensa. Qual a graça em ficar rico aos 50? Nenhuma. Gustavo, Gustavo. É, FBC, o padrinho. Juntou os versos com grito, hein, irmão? 2 anos depois. Muito dinheiro na conta. Barriga. Ligeiro pros covardes. Sem pretensão, sinto o peito bom de aguenta a pressão. Se não vai tomar no ulalala, ulalala, ulalala, ulalala, ulalala. Sem pretensão, sinto o peito bom de aguenta a pressão. Se não vai tomar no ulalala.